O nome dela é Jennifer. E eu conheci no Mandelão. Tava com a lata na mão, sentando pro batalhão. Ai, tava com a lata na mão, sentando pro batalhão. Ai, tava com a lata na mão, sentando pro batalhão. O nome dela é Letícia, que adora sentar e quica. Que adora sentar e quica. Que adora sentar e quica. O nome dela é Patrícia, que adora sentar e quica. Que adora sentar e quica. Que adora sentar e quica. O nome dela é Rafaela, que adora sentar no Mandela. Que adora sentar no Mandela. Que adora sentar. A Jennifer tá no Mandela. Pra encontrar ela é só encostar no bailão. Eu fico só olhando ela, descendo com o dedo na boca, batendo a bundinha no chão, descendo com o dedo na boca, batendo a bundinha no chão, descendo com o dedo na boca, batendo a bundinha no chão, descendo com o dedo na boca, batendo a bundinha no chão. Ai, tava com a lata na mão, sentando pro batalhão. Tava com a lata na mão, sentando pro batalhão. Tava com a lata na mão, sentando pro batalhão. Tava com a lata na mão, sentando pro batalhão. Tava com a lata na mão, sentando pro batalhão. Tava com a lata na mão, sentando pro batalhão. Tava com a lata na mão, sentando pro batalhão. Tava com a lata na mão, sentando pro batalhão. O nome dela é Jennifer. Tem nome, MC Souza, caralho. Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê, Start Funk. Esqui, esqui.